quero decolar 58, chame 1935, por favor. 1935, mensagem de verbo, né? Controle Salvador, boa noite, meu objeto 6720. Vai pro 6720, contato radar, meu jogo 360, saída da Eco. Líder, sessão 360, web 6720, possibilidade de voarmos bridge, senhor. Web 6720, autorizado da Eco. Da Eco, web 6720. Dado 360, conforme para Guarulhos, prossegue em 344, decola na Dael, letra EUI. 1935, o controle 5462, outra soma, ele é o Oxenero 6259. O meu patango desça para 4 mil pés. O ajuste é o 0014. 4 mil pés, o ajuste é o 0014. Patatão. Meu papatão confirma, só na proa de pelô. Meu papatão confirma pro magnético. Meu patango informa que a proa de pelô 250. Localizador 3894. Tá, 3894, completo de aproximação, torre 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado. Azul 4206, Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 145, 125, obrigado, bom trabalho. Índia Salvador 3294. Uma milha para Índia Serra, baixado, checado, visual com campo. Índia 30, pista 10, 3894, vento 180 graus, 59. Autorizado o pouso na 10, 3894. Web 6720, chamo Recife, frequência 125, decimal 1, na alterna 136, decimal 25. 251, na alterna 13325, Web 6720. Oi, Salvador, meu patrão está passando pelo. Passa por favor, Galeão, 3 horas e 40. Chama meu patrão, vou e turma. Olá, Dudu, tá batendo. O meu patrão desce para 2 mil pés, o ajuste é 10, 104. 2 mil pés, 104, voa Dudu, não, bem batendo. Será 10, dá 3, 2, 3. Livre ali, essa é a porta era estabilizada, bem batendo. Confirme 1219. Afirmativo, 1219. 1219, obrigado. Solo Salvador, 3894, Bruno, na sua escuta. Antes da Juliette, da 3294. Da Juliette, da 3294. Zero quase 4 horas, né? Eu só acesso além da cola pista no zero, vento no meio 0 graus, 5 nós. Tocou seu localizador, Romeu Papatango. Romeu Papatango, complete aproximação, chame torre 1-2, decimal meia. 2-8, Romeu Papatango. Salvador, Romeu Papatango, estabilizado em LS da 1-0. Seu Romeu Papatango, confirme a intenção de pouso. Pouso na pista 1-2-7. Ok. Reporte para o cancelamento do modificação de regras. Reportará para a modificação, Romeu Papatango. Dan 3897, contato Radar, junto 340, voe direto da Elf. Direto da Elf para 340, 5-9 de decolagem, ventou no 7 graus, 5 nós. Salvador, meu patrão, close eu estou, solicito a modificação para a plana 917. Meu patrão, cancelou os 13. Autorizado perna do vento pela direita, aporte na final da 17, baixar através de fábrica, meu patrão. Salvador, na final da 17, meu patrão. MD59 Veículos 14, chame o controle de 935, por favor. 1935, obrigado, boa noite. 2, 5, 9. Salvador, boa noite, Chané 6259, Chané 6259, contato radar, hoje é o 360, com o perfil da CDL. Feito o perfil para o 360, né? 0, Upper Zulu 17, decolada 10 com curva à direita. Só poderia confirmar o primeiro nome da saída com a transição elétrica. Água elétrica, controle 3935, transporte 5467. Claro, 567. Gol 601, que é o 258, autonomia de 3 horas e 40, alterna Campinas. Chega da Mar e vista para o 050. Chegada no 7, o Roberto está passando. Chegada. Chegada para o vento, 1,5 graus, 5 horas. Pouso autorizado, livre pouso, mesmo batendo. Boa noite, Aline decola, pista no zero, vento no 60 graus, 4 nós. Aline decola, boa noite, zero. Zona 8, 3 horas backtrack e a estacionar a frequência livre no Patrão 4. Oi, Macaco Delta, prossiga. E nessa frequência passa o término no pad 4 Mike Delta. 601 no decolou 20, chame de 935, Malu. 935, obrigado, boa noite, senhor. Secundário 133, decimal 25. 1251, 1335. Controle, gol 1601. Gol 1601, acione o código 5464. Acionado 5464. Gol 1601. Gente, para a gente. 5464. Positivo, senhorita. Alocado 5464. Negativo, recebo 5564. É, acabei de trocar, senhorita. Foi passado pelo solo 5564, mas já acabei de trocar. Gente, contato radar, sujou 360, saiu da EL. 360, saída da EL, gol 1601. A 3603, desça para 2.000 pés. O ajuste é 1-0 no 4, livre o LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1-0 no 4, trabalho estabilizado. Tá. Controle da 3603, pode dar a restrição de 5.000 pés, tá? Tan 3603, livre da restrição. Obrigado. M2259, Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Decolou do Fábio Trondina, com 04 a bordo, agora na linha do litoral, passando 107. Tem, Guardião 07, reporte, final para o curso. Guardião 07, frequência livre. O 1601 no Recife, ano 25, decimal 1, na alterna, 133, decimal 25. 25, 1, 33, 25, 1601. Salvador, o gol no 567 está no gate 8 para o pushback e acionamento.